vai pisar em mim, não. Ninguém vai pisar em mim, não. Ninguém vai pisar em mim, não. Ninguém vai pisar. Ninguém vai pisar em mim, não. Ninguém vai pisar. Eu tenho o que fazer aqui, eu vim pra conservar. Pra fazer o que é certo e para realçar. Pra dar sabor à vida e te fazer provar o gosto bom que tem. Ser amado por alguém, protegido e conservado, reservado pelo bem. Pra que sua carne fique sã, seu espírito mais forte. Eu vim para evitar que a sua alma experimente a morte. Você veio aqui para colocar sabor. Você tem valor, você tem valor. Você está aqui para propagar o amor, para conduzir direito, inspirar respeito, pôr em prática a tática do plano perfeito. Mesmo por caminhos estreitos, busque ser correto. Se opõe ao mal, continue sendo sábio. Ninguém vai pisar em mim, não. Ninguém vai pisar. Não me conformo com esse mundo. Eu quero transformar, equilibrar, equalizar, trazer entendimento, renovação pela graça e não mais sofrimento. Tem que temperar, inspirar comportamento. Na terra dos corruptos, ser o contratempo, discernir corretamente, abandonar o mal, assim que é o real, culto racional. Não seja inosso, conserve o seu gosto pra que não te joguem fora. Conserve a sua história, tende sal em voz e vive em paz com os outros. Que eles tenham sede só de olharem pro seu rosto. Pregue sem pesar, violentar ou pressionar. Não pode exagerar, tem que saber dosar. Atitudes e ações é que vão testemunhar. Eu sou o céu. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais ele presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ninguém vai pisar em mim, ninguém vai pisar. Marcos 9:50. Bom é o sal, mas se o sal perder o sabor, como que vamos temperar? Tende sal em vós mesmos e guardai a paz uns com os outros.